Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o show. Show. É o show. Essa programação tá show mesmo, cara. É, nossa programação aí, então, classe A. E, bom, o que a gente tá querendo então com tudo isso aí é que vocês ouçam mesmo e, pô, mandem críticas. Se vocês quiserem pedir uma banda e tal, é só entrar lá no nosso site, né, www.alternativa-b.com, sempre lembrando. Que lá vocês vão poder ver inclusive o blog, né, do nosso programa, que é o Estação Independente, onde vocês vão poder comentar, dizer, pô, aquela banda era uma porcaria e tal, né? Eu garanto que nenhuma banda foi uma porcaria, foi uma banda muito boa. Pode comentar, dar qualquer coisa aí de novidade que vocês queiram, pedir uma banda, reclamação, o que for, a gente vai estar lá sempre pra escutar vocês. Sonho, essas coisas assim, pô, falar direito, pô. Demorou? Pô, valeu mesmo pra quem escutou aí a gente. Semana que vem tamo aí com um novo programa. E, pô, a gente se vê por aí então. Abraço, pessoal. Valeu.